și un jidou. E sorta doarși. Oh, oh, oh, oh. Hey, hey, hey, hey, hey. Mm, no. Essas ilusões eu me cansei. Meu Deus, do meu eu me fartei. Das ilusões eu me cansei. Eu me fartei das ilusões, eu me cansei. Tu meu eu me fartei. Yeah, cansei da vida deste mundo que não quer saber de Deus. Com os lábios honram, mas o coração está longe de Deus. Cansei da febre na TV, rádio, internet e jornal, de quem afirma que o Deus vivo só está na igreja tal. Estou cansado dos obreiros, servos da iniquidade, que enganam o povo de Deus usando a prosperidade. Cansei do sal grosso, óleo de Israel, rosas vermelhas, lenços de bênçãos, sabonete ungido, águas do Jordão que dão aos crentes após repetirem uma oração. Novelas com histórias bíblicas, isto é um absurdo. Com Deus não se brinca, Ele vê tudo e não está surdo. Das ilusões eu me cansei. Meu Deus, tu meu eu me fartei. Das ilusões eu me cansei. Meu Deus, tu meu eu me fartei. Das ilusões eu me cansei. Eu me fartei. Estás farto de beber, mas esse é teu vício. Tua desculpa, teu pai colocou-te um feitiço. Estás farto de pecar, tua farteza é prematura. Estás como uma criança, só que ninguém te atura. Teu objetivo em ir à igreja é apenas passar tempo, para pegar umas miúdas, ir à casa, fazer sexo. Quando algo está difícil, vas ao quarto e ajoelhas. Ilusões, teus problemas ao Senhor, tu entregas. Estás farto disso tudo e não consegues admitir. Apenas observas, o que sabes é fingir. Estás do beco sem saída, o que resta é regressar. O que procuras do Senhor do mundo não vais encontrar. Das ilusões eu me cansei. Meu Deus, tu meu eu me fartei. Das ilusões eu me cansei. Meu Deus, tu meu eu me fartei. Das ilusões eu me cansei. Meu Deus, tu meu eu me fartei. É importante nos revermos na mudança, porque para além de Cristo ninguém nos tira a fiança. É importante nos revermos na mudança, porque para além de Cristo ninguém nos tira a fiança. Eu entrego tudo que sou. Eu sou todo seu. Em tuas mãos, Deus. Eu sou todo seu. Eu sou todo seu.